É o maestro, trajadão na pista, largadão do jeito que elas gostam, sei que um desnutrido cara de envolvido, elas gostam é do perigo, sei que um desnutrido cara de envolvido, elas gostam é do perigo, elas gostam que fale no ouvido, brisando no calor como a louca, ela joga. Consumindo a forte da loja, ela joga estimado maloca. Consumindo a forte da loja, ela joga. Consumindo a forte da loja, ela joga em cima do maloca. Pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, oi. Ela joga. Consumindo a forte da loja, ela joga. Os irmãos ferrugem gosta. Ela joga. Consumindo a forte da loja, ela joga. Abaixa o volume. É o maestro novamente, porra. Para todas as maloca, todas as favelas, becos e vielas, é o maestro. Essa aqui eu fiz pra todo sequinho desnutrido da favela, que elas viajam. Não troca por nada. Faz o sinal da maloca. Faz o sinal da maloca. Se for sequinho desnutrido, cara de envolvido, elas gostam. Ai. Fala assim pra ela agora. Ela joga. Consumindo a forte da loja, ela joga em cima do maloca. Consumindo a forte da loja, ela joga. Consumindo a forte da loja, ela joga em cima. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, oi. Ela joga. Consumindo a forte da loja, ela joga. É o menino do Léo Açúcar. Consumindo a forte da loja, ela joga. Equaliza. Trajadão na pista, largadão do jeito que elas gostam, sei que um desnutrido cara de envolvido. Elas gostam é do perigo, elas gostam que fale no ouvido, brisando no calor como a louca. Ela joga. Consumindo a forte da loja, ela joga em cima do maloca. Consumindo a forte da loja, ela joga. Consumindo a forte da loja, ela joga em cima. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, oi. Ela joga. Consumindo a forte da loja, ela joga em cima do maloca. Ai, Setor King, o homem que cuida dos dreads do maestro. Ela joga. Abaixa o volume. Ai, essa é pra entrar na mente de todos os maloqueiros, pô. De todas as novinhas, pô. Que gosta de consumir a forte da loja. Com sequinho desnutrido da favela. Pode assumir que é você, bebê. Isso, você mesmo. Agora aponte pra sua amiga que também gosta. Apontou? E fala assim pra ela agora. Fala assim pra ela. Fala assim. E fala assim pra ela agora. Ela joga. Consumindo a forte da loja, ela joga em cima do maloca. Consumindo a forte da loja, ela joga. Consumindo a forte da loja, ela joga em cima. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, oi. Ela joga. É o maestro. Para todas as maloca, porra. Consumindo a forte da loja, ela joga. Ai, ela joga. Finaliza a orquestra. André Cedias, o moral de Bicoara.